vai! Seu dia de feira, de renda toda enfeitada, e da baiana desejada. Vem gente de toda parte, Itabéi, Gafão, Balvila, da banda de Curien. Vem casos acompanham o seu neném, até seguida boa sorte. Vão tentar tudo vender, e da baiana colorida, meus amigos vou rever. Circo armado na cadeia, no jardim da estação.